Me senti mal, pois nossa briga foi feia. Falamos besteira e eu perdi a cabeça. Não te agredi fisicamente, mas cometi uma loucura. Mandei se ferrar, juntei minhas coisas e fui pra rua. Sem destino escolhido, parei no bar pra beber. Nunca bebi, mas que se dane, eu não quis nem saber. Apaguei todas as suas mensagens do celular, pois pra mim tinha acabado e sem chance de voltar. Não queria saber, queria só ficar só. Enquanto o tempo passava, a dor no peito era maior. Era melhor eu nunca ter te conhecido. Falei isso na sua frente, mas por trás era difícil esquecer que ainda te amo e não pensar em você. Hoje eu procurei um lugar pra poder passar a noite. Eu não consigo dormir e a saudade tortura. Fiquei lembrando de nós dois quando tocou aquela música. Eu não era ninguém, não tinha dormido. Sabe aquela dor no peito? Levantou comigo. Te juro, eu não esqueci um segundo de você. Até tentei disfarçar, mas era visível perceber. Os amigos perguntando o que havia acontecido. E eu, pra meter marra, dizia tava tranquilo. Comentei com um deles que eu queria sair, zoar, me divertir, talvez até te trair. Na hora me chamaram a atenção e eu vi que eu tava no erro, que eu não era solteiro e que eu jurei ter respeito. Fiquei mó sem graça e contei tudo pro mano, que eu não tava aguentando e que ainda te amo. Mas neguei altas vezes o conselho do irmão. Calma, mano, liga pra ela, pô, pede perdão. E quando eu decidi ligar pro meu amor, feito sintonia, o meu celular tocou. Alô? Amor, não quero saber quem tá certo ou errado. Eu liguei pra te pedir desculpa. Firmeza. E... desculpa mesmo, eu errei muito com você. Tá, deixa. Independente disso, a gente devia nos dar uma chance. Não, ok, ok. Afinal, nosso amor é muito mais do que isso. Certo. Sabe? Diz aí. Ontem eu fiquei olhando pra lua e... eu fiquei lembrando de nós dois. Fiquei lembrando de nós dois quando tocou aquela música. Pode crer.